Atlântida, Atlântida, Atlântida. Bonito tênis, hein? Muito bonito. Parabéns, parabéns a Coca-Cola pelo bom gosto. É verdade, tá? Olha, muito bacana mesmo. Todos os pares que recebi. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Com Coca-Cola, comemore do seu jeito. Skin, o cervejão, se beber não dirija. E a torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais claro chip por apenas R$549. Só na Colombo, seu Maurício Amaral. Aham, bem tudo certinho. Tudo bem, tudo certinho, tranquilo? Mas, na buena, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque ontem foi terça do Ministério. Aí você vê os amigos do Pia aqui, não, mexe não, não, tudo. Não mexi em nada, O pessoalzinho aí vem aí de nunca noite. Nunca mexi naquele troço lá. Nunca mexeu naquele quando troço. Quando tá com os amigos dele, né? Daí ele faz ele tudo fica os amigos de verdade. Os amigos, Rock Gaúcho, para lá, os amigos. Tá bom, cara, não dá nada. As feras do rock. Aquele do Rock Gaúcho. Isso, o ranço do Rock Gaúcho. Fala aí, Porazinho, beleza? Eu tô aí, meu querido, vambora. Vambora, e aí, Mr. P? Tudo na boa também. Mr. P que veio homenageando a Espanha hoje, mas não deu, né? Não deu. A primeira zebra da Copa do Mundo, que tá um saco, né? Tá um saco essa Copa do Mundo. Tá um saco. É a Copa do Mundo com a menor média de gols desde 90, que foi um fiasco, cara. Verdade. Cara, assistiu hoje Chile? Claro, eu assisto tava tudo, bacana, né? Tava bacana. O Chile tá bem. Porque eu acordo, às 7 eu tô aqui, né? Às 8h30, às 8h30 já começa o primeiro jogo. Tem dias que tu chega um pouquinho depois, né? Tem alguns dias, assim, uma vez por ano, digamos, né? É importante. É. Mas acontece, Maurício, acontece. Tamo ainda pela chegada do Cajezinho e a estrela verdade. Móvel de hoje é a mina do Patrola! E aí, Rodaquinha, beleza? E aí, tudo? Tudo beleza. Pô, tá melhor da voz, né? Tá mais um pouquinho mais grossa que o normal. Eu tô puxando ela por outros canais, deixa, né? Deixa eu melhorar aqui. O negócio tá feio pro meu lado. Tá feia coisa. Ontem eu cheguei em casa, a mulher não conseguia nem falar, rapaz. Nem falar. De emoção? Falar. Já tá Brasil, nesse né? estágio, então. Torceu tá muito assim. Pro Brasil emocionou, ontem. Torceu, assim. Torceu Brasil, demais pro Brasil. Eu tenho uma dica pra dar pras mulheres que na hora do jogo do Brasil não tiverem exatamente interessadas em assistir ao jogo. Vão à manicure. Boa. Salões de beleza numa tranquilidade absurda. Trânsito, shopping vazio. E eu tenho uma dica a dar ao marido da mulher que vai à manicure durante o jogo. Peça foto do local onde está a mulher. Sim. Né? Como quem não quer nada? Não acreditou que eu tava lá. Tuita pra mim de lá, então. Isso aí, manda uma fotinha da manicure, eu quero ver. Manda uma fotinha da mão. Lá pelos 30 do primeiro tempo, manda uma mensagem. Oi, amor, o jogo tá bacana. E tu, como é que tá aí? Já pintou as unhas? Quero ver. Tô na cutícula aí, aqui, cara. Amor. Aqui, ó. Tem mulher que vai fazer as unhas, tem mulher que não vai. Tem mulher que bota as unhas de fora, é isso que tá querendo pedir. É verdade. Como diria Everton Cunha. Hoje é quarta-feira, 16 de junho de 2000. Ah, permita-me que me apresente. Meu nome é Alexandre Fetter. Nós somos a rapaziada do Pretinho. Alexandre. Alexandre. O Aleca lá da Calduro. Isso, o Aleca da Calduro. Hoje é o importante dia da Unidade Nacional. Opa! É o dia do 1 hoje? Da Unidade Nacional. Unidade Nacional. Seria da Federação? Seria das unidades federativas? Não, não entendi, cara. Ou não, talvez não, né? Acho que era pra gente ser mais unido hoje. Eu acredito que sim. Vamos se unir, gente. Depois desse lance aí do pré-sal, meu, vai ser cada vez mais difícil a Unidade Nacional, né? É verdade. O pessoal tá brigando aí por causa do pré-sal. Tá brigando o Rio de Janeiro. Eu, em homenagem ao dia da Unidade Nacional, vou fazer um carreteiro hoje. Boa! Um arrozinho bem unido. Bem juntinho, unidinho. Unidos chegaremos lá. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas revela que a maioria dos adolescentes pelotenses é sedentária. Olha não, só. É, amigo. Um terço deles está acima do peso. Ei. Os meninos ainda fazem mais atividades físicas do que as meninas, natural. As causas apontadas vão do hábito de ficar na frente da TV ou computador, até mesmo a falta de segurança pra brincar de pega ladrão na cara, rua, isso pra jogar é bola no beco. Vai brincar de pega ladrão, chega o ladrão de verdade, né, cara? É, fica complicado aí, de brincar, né? Não, hoje em dia tu joga futebol na frente da TV, no videogame, tu brinca de tudo skate, virtual, né? Tudo é um simulado. Toca música na frente da TV. Tudo é simulado. É joga tênis na frente da TV. E em Pelotas ainda tem o agravante que tem os doces de Pelotas, né, cara? Aí o pessoal ainda come os docinhos lá, fica mais gordinho, né, meu? É verdade, meu. Mas a grande barbada, a grande sugestão que deixamos aqui para os adolescentes é a seguinte: pode ver TV, né, KG? E aí, boa tarde. O KG, por exemplo, olha que saúde. Tava correndo. Olha que saúde que tem o KG. O KG chegou correndo agora no programa. Eu tava esperando o empate da Fúria que não aconteceu. Não aconteceu. Tá bem. Como eu dizia, pode ficar uma hora na frente do computador. Pode ficar, querido. Pode ficar uma hora na frente da TV. Pode tomar Coca-Cola com salgadinho. Mas tem que fazer exercício físico. Tem que se movimentar. Defesa Civil alerta para chuvas fortes e trovoadas. Não vou querer. A intensidade dos ventos deve variar já de fraca a moderada, com possibilidade de rajadas fortes. Fecha a janela! A temperatura máxima não ultrapassa os 22. Hoje? Na quinta-feira a chuva deve se manter. E no início da manhã de amanhã, a temperatura não passa dos 8 graus. Beleza! Ou seja, o friozinho vai chegar mesmo pegando. Não. Eu já tô com nojo do inverno. Pra mim, inverno é uma semana só. Mas cara, tá pichuruca esse ano. Mas, cara, o inverno nem começou. O inverno começa agora ainda, dia 21, cara. Não começou ainda. Ano passado, essa época, eu já fazia fogo na lareira. É que nós estamos vivendo o veranico de maio em junho, entendeu? Vai estar muito michuruca. Eu fiz um foguinho sábado. É exagerado. Convidei o pause. Eu faço um foguinho todo dia, Magnato. Um foguinho todo dia pra me aquecer. Já não tá mais com nada. Tá michuruca. Eu tenho pavor do frio. Eu não gosto também. Delegacia da Mulher de Porto Alegre registra mais de 5 mil ocorrências neste ano. Entre os delitos mais comuns estão ameaça, lesão corporal, crimes contra a honra, como injúria, calúnia e difamação. Ah, isso é grave. E contravenções penais. É tipo perturbação da tranquilidade dos vizinhos, batendo boca, que é muito comum. Sim. E as vias de fato, né? O popular partiu pra cima. O popular se grudou. Se grudou na louca. 5 mil só esse ano, cara. Seis meses, 5 mil agressões. Isso Porto Alegre. E não tem diferença assim entre classe social. Não tem essa. É o pobre que é barraqueiro? Não, o rico também é barraqueiro. Cara. Rico também quebra a casa, dá porrada. Claro. Na RBS, assustadora, cara. O cara foi, jogou só da cáustica em cima da mulher. Assustador, cara. Ela vai ter que fazer umas 48 plásticas. Tomara que ele pague todas, né? E aí mostrava a foto dela, da identidade, uma menina linda, cara, uma morena. Isso é muita sacanagem. E aí o cara jogou e pá, olha. Muita sacanagem. E aí o cara, o que aconteceu? Tá foragido. Que isso, que bandido, cara. Que coisa. Hospital Santa Isabel em Blumenau vai sediar pesquisa inédita com seres humanos. A substituição da membrana do crânio por biocelulose será testada em 10 voluntários. Eu posso ir pra essa barca aí, Magnato. Não, para aí, pô. Eu gostaria de trocar a membrana do meu crânio. Eu acho que já tá muito cansado essa membrana. Que isso, cara? Não, o que tá cansado tá dentro do Tu tá querendo dizer que o meu cérebro... Opa! O que houve aí, Magnato? Como enlouqueceu? O KG quer me ensurdecer. Baixa aí, maluco. Não, mas eu só aumentei o meu. Não, que deu? É isso que o Almir não tá aí hoje, cara. O meu volume, cara. Não, cara, tá aumentando. Aumentou o dele aqui. Mas aqui agora tá sem volume aqui. Ah, que loucura. Meu Deus do céu. Agora acabou o meu volume. É que vocês dois estão com o mesmo aqui. Vocês dois estão com o mesmo. Dá pra mim esse aí, obrigado. Tu queres o retorno? Dá-me doce. Desculpa, eu fui aumentar o meu volume aqui. Sim, tu... Faz parte da experiência. Agora pode botar, KG. Agora pode colocar o teu. Isso aí pra começar a trocar a membrana. Tem aqui no meu também. Tá bom? O teu sumiu também? Não. O meu tá tudo certo. O meu tá tudo bem. O teu tá tudo bem, pô? O meu tá tudo ótimo. Ai, adoro. Agora, adoro. Agora tá bom. Agora tá bom. É como tu tomar um zumbizão na vida. Tomar um telefone. Tá louco, cara. Continuando aqui, Hospital Santa Isabel em Blumenau vai sediar pesquisa inédita com humanos. Substituição de membrana do crânio por biocelulose será testada em 10 pessoas. A membrana envolve o sistema nervoso e costuma ser afetada nos casos de tumores e traumas cerebrais. Para reparar os danos, geralmente o paciente precisa fazer uma cirurgia para substituir a parte lesada por outra parte do corpo. Com a aplicação da biocelulose, a cirurgia torna desnecessária. A pesquisa com seres humanos foi autorizada pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já não vai dar pra eu fazer, que eu tenho várias partes lesadas no meu cérebro. Várias partes, né? Não é uma lesão. Não vai dar. Várias não vai partes, dar. Queria, queria contribuir com a medicina aí, mas não vai dar. Vou continuar lá na, minha, na biologia, né? Na plantação. Desenvolvendo aí novas soluções pra humanidade que quer plantar, né, Magnata? Tá bom. Tamo aí. Tá bom, Pause. Obrigado. Bom, não temos Marcelo Depende hoje. É verdade, não temos, né, Marcelo. Marcelo. Mas tu veio, não, né, Marcelino? O Marcelo não veio, as manchetes não vieram, as notícias não vieram. Então cala a boca, Marcelino. Cala a boca, Marcelino. Não tem nada pra fazer. Só apenas outra regra. É, isso fica frio aí vendo, então. Vou ficar vendo. Vamos dar uma girada, vai daí, Mr. P. Galera do Pretinho, os 14 mil funcionários da Marco Polo agradecem. Olha que beleza. Os comentários e elogios com respeito à empresa. 14 mil? 14 mil funcionários. 14 mil funcionários, velho. Ouvimos todos os dias a irreverente participação de cada um neste programa completamente louco. Ouvimos vocês falarem sobre o caso no trânsito a Porto Alegre, que já era uma cidade tranquila, né? Vocês outro dia falaram sobre BRT, que é um sistema para uso e transporte de pessoas de forma racional e que se desejarem... É o aeromóvel, é o nome técnico do aeromóvel, é BRT. Ah, tá. Se desejarem, poderemos falar sobre isso e como funciona. Sobre a Copa, mandamos 800 ônibus e já estamos transportando em veículo brasileiro os torcedores felizes. Abraço e vão em frente, que é grato quem manda aqui é o Walter Cruz, da Marco Polo, ele que é gerente de estratégia e marketing, que a gente comentou, foi ontem ou anteontem, sobre os 700 ônibus que estão circulando pela África com os torcedores, com delegações aqui do Brasil, delegações. Isso, e aí, e cada um de nós vai ganhar um ônibus da Marco Polo. Puxa, já tá vindo, pessoal. Tá vindo. Que legal, tu ganha um ônibus em 50 lugares. Miniatura. Eu gosto da cor laranja. Tem a foto do lado da pessoa. E qual seria a frase do ônibus de cada um de nós? Tu eu já sei, né? Qual seria a minha? Atenção, pessoal, o Porã está a bordo. Pode ser uma boa. Eu acho até que atenção pessoal pontinhos. Atenção pessoal, já sabe que ele tá chegando. Bom, vamos deixar pra nossa audiência essa tarefa então. Beleza. Qual seria a frase de cada ônibus, tá bom. Abraço, tá, parabéns a Marco Polo e em especial aqui ao Walter Cruz que mandou e-mail. Show de bola, vai daí, Cagê. Alguns erros de português mais cometidos por todos nós. Nessa época de que nunca se escreveu tanto, né? E tanta bobagem. E tão mal, né? É verdade, cara. Então, assim, ó, o mas ou o mais. Nossa. Vai, essa aqui direto. Direto, cara. Mas sem o i equivale a porém, contudo, entretanto. Exemplo, a felicidade voa tão leve, mas tem a vida breve. Esse é bonito. E além de tudo, tá romântico hoje. O mais se opõe a menos. Esse é o curso mais caro da faculdade. O mais com i. Eu ia aí, mas não pude, né? Não pude. Outra aqui, ó. Onde e aonde? Ah, isso é bom. Onde, lugar em que se está ou que se passa algum fato. Exemplo, onde vai ser a festa? Aonde indica movimento, verbo de movimento. Aonde você vai domingo à noite? Disse assim, ó. Geralmente, tu pode substituir o aonde por para onde. Se tu não conseguir substituir para onde, tu usa onde. Então, onde vai ser a festa? Vai ser no Café Madrid. Isso. Sábado. Aonde você vai sábado à noite? Para no o Café Madrid. Para o Café Madrid. Exatamente. Na balada do Pretinho. Neste sábado, bom, em Porto Alegre. Outra aqui, ó. Ao encontro de e de encontro a. Essa aí é essa ao é boa. Ao encontro de significa ser favorável, aproximar-se de. Exemplo, pra não sofrer, fui ao encontro dela. Certo. certo? De encontro indica oposição, colisão. Seus sonhos sempre vieram de encontro aos meus. Ao encontro é junto. Ao encontro é junto. Ao encontro é contrário. Ao encontro separa. Isso. Afim. Então a gente fala ao encontro do que tu falou, né? Ao encontro. Desde que concorde. É claro. É isso aí. Afim junto e afim separado. Afim de voltar. Essa é boa. Afim, adjetivo que indica igual, semelhante, ou afim junto, tá? Exemplo, tínhamos ideias afins. De afinidade. Afim junto, de afinidade. De afinidade, é. Afim, separado, indica finalidade. Vesti-me afim de ir ao cinema. Afim de ir à balada do Pretinho sábado no Café Madrid. Aí é separado. Então, quando o garoto pergunta pra menina se ela tá afim de ficar com ele, é separado. É separado. Não, mas se ela responder afim, não. Separado. É separado. Mas se ela tá afim de ficar com ele, ela responde junto. Porque aí. Eu tô afim. Tô afim. Eu tô afim. Aí tem que ser junto, porque afinidade. Ah, eu estou afim é junto. Você está afim de mim é separado, é isso? Não. Não, nos dois casos é separado. Os dois casos é separado. Mas como vai ser separado se ela tá afim, afim é de afinidade, os dois estão juntos então. Não. Vocês querem me confundir. Afim não é de afinidade, afim é estar afim. Aí é então, se ela tá afim de alguma coisa. Não é dela. É. E dele. Também. Então fica separado, junto, afim junto. Separado. Cara, se a gente não comentar, se ia dar certo. Mas é, eu também acho. Aliás, tu criou essa confusão. Quem estudou sabe. 20, quem estudou sabe. E essa aqui eu acho que caiu com essa nova regra aí, ó. Dia a dia com hífen e dia a dia sem hífen. Acho não. Que não. Não caiu? Não caiu? Não. Não, não, não caiu? Tudo os hífen? A produção pesquisou o assunto? Não, a produção não pesquisou. Bom, dia a dia com hífen significa cotidiano. Ela reclama do seu dia a dia doméstico, com hífen. Dia a sua rotina. Hífen, dia. Rotina diária. Rotina, cotidiano. Dia a dia sem o hífen significa cada dia. No dia a dia era uma pessoa infeliz. Tá. Perfeito. Sim, eu que entendi. É a questão do afim. Essa aqui eu não sei se não volta caiu, o afim. Essa aqui eu não agora sei entendi. Se não agora sim. Entendi. Depois tiraram o hífen da linguiça aí, né? Não, a trema não, da linguiça. A trema da linguiça. Deixa o hífen na linguiça. Não trema na linguiça, né? Essa não é a trema na linguiça. E aí, Rodequinha, vai fazer o quê na noite de sexta-feira? Aonde tu vai ficar te olhando? Vai estar me olhando. Rodeca, aonde tá tu bico. Vai? Aonde tu vai na noite de sexta-feira? Eu estou afim de ir na reunião dançante do segredo com meu esposo, o marido. Aliás, tomara que consiga, né? Porque tá bem ruinzinha da talvez gripe, né? Talvez estarei no hospital, é isso? Não sei se no hospital, mas em casa, debaixo das cobertas, bem tranquilinha. Tu quer ir sozinho, pode ir. Opa! Eu faço um sábado bom pra mim. Opa! Vai na sexta, eu faço uma sábado, pode ser? Olha que eu vou na delegacia do homem. Não, só um pouquinho. Olha a batida! Não, peraí, como é que vai ficar o blog daí, se vocês não vão sexta? É, ou vai ficar rodar não, e cair. O Clique RBS vai ganhar mais um blog. Não se briga na frente das visitas. O meu fica com o E e o dele fica só ele. Eita. Tá bem. Uma mulher resolveu se separar do marido. Pô, mas só pra dizer que sexta-feira tem reunião dançante no Segredo, já falei agora há pouco no Discorama, é em Porto Alegre, chegue cedo, a festa lota, uma galera vai, tem presente pra moçada, é vinil de presente, vou estar tocando em toca-disco com agulha ali no vinilzinho, tira o disco e entrego de presente. Tá com bala na agulha, então. Bala na agulha, entrego de presente pro nosso convidado da reunião dançante. Não, vai, Rodaico. De presente meu vinil do Rory Gallagher lá, hein, meu. Não. Eu posso te lançar os vinil da tribo pra tu dar pra galera lá? Não tem vinil da tribo, não. Mas eu tenho vários encalhados, Magnata, várias fases da banda. Galera do reggae, vai curtir, galera que for lá dançar agarradinho. Vamos negociar, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff. O Bob Marley também. Bob Marley também. Lá no Rodaica e Fetter eu postei hoje umas fotos que me mandaram que tiram da gente durante a reunião dançante. Ah, são as melhores, as não oficiais. É, né? Porque normalmente eu fotografo e tal, pra colocar no blog e depois pra galera se ver, né? Mas dessa vez foi o contrário, eu coloquei as fotos que o pessoal tirou da gente no palco e nos mandou, são bem legais. Legal. Mas enfim, a mulher resolveu se separar do marido, porque isso às vezes acontece, né? Acontece nas geralmente quando a mulher quer se separar do marido, ela se separa do marido. Não tem celeuma, quando o marido quer se separar da mulher, geralmente não se separa. Ele empurra com a barriga e fica... Empurra anos. Até dá uma... Até porque a barriga geralmente já tá grande, né? Até cavar um pênalti. Anos. Até cavar um pênalti e a maneira andar. É, isso aí. Aí o juiz perguntou... Só um pouquinho, depois perguntam por que as mulheres questionam por que o homem tem barriga, pra empurrar o casamento. Pra empurrar o casamento, exatamente. Tá na hora de pra empurrar o casamento sem dor. Claro. Tá? Aí o juiz perguntou pra mulher por que que ela queria separar, né? Qual era a principal razão da separação? E a mulher rapidamente respondeu: compatibilidade de gênios, juiz. E o juiz estranhou a resposta, mas a senhora deve estar querendo dizer incompatibilidade de gênios? Não, não, é compatibilidade mesmo. Ah, por favor, então a senhora me explique melhor o motivo da separação. E aí ela explicou: eu gosto de passear, o Ricardo também gosta. Eu gosto de ir no cinema, o Ricardo também gosta. Eu gosto de pizza aos sábados, juiz, pois o Ricardo também gosta. E eu gosto de homem, e o Ricardo também adora homens. Ricardo é ótimo, adora. Uma ótima justificativa pra separar do marido, né? Excelente, o Ricardo. Deixa de ser marido e vira amigo, né? Vira amigo. Amigaço. Vai caçar junto, né? 1h19, a van tá vazia já, né? Tá vazia. 1h19, eu não sei, mas olha, me parece... pegando de exemplo, me parece, é porque questão de vivência, né, cara? Sim, é a percepção e tal. Sim. Que a mulher. A mulher tem lá um toquinho, uma fantasiazinha. De ver o seu homem, o seu marido. Sendo possuído. Para, meu! Envolvido numa atmosfera. Tem umas vans que estão atrasadas aí. Com outro homem. Será que não? Você tá maluco, cara. A mulher, a doença da mulher, lá dentro da cabeça da mulher. Alexandre, eu acho que tu devia focar a tua vida nos pensamentos masculinos e deixar as mulheres com os delas. Ah, mas eu já sei tudo a respeito dos pensamentos masculinos. Tu não sabe as coisas do pensamento feminino, então fica com os masculinos, porque às vezes nem dos masculinos, né? Eu tô querendo me dedicar agora, porque os masculinos eu já sei. Não tenta. Deixa cada um com as suas coisinhas. Não fica botando na cabeça da mulher uma coisa que pode estar dentro de ti, né? Boa! Quer se jogar do morro? Porra, Porã! Eu, Porã, tenho bruxo, Porã! Porã, sei lá, né, cara? Porã, não sei. Bonita. Sexta-feira eu vou trazer boia de braço pra cara, essa foi a legítima punhalada pelas costas. Não foi por mal. Foi pro mal. Ô, Peter, tu tá querendo dizer alguma coisa pra tua esposa e aproveitando o programa? Você quer preparar eu não sou homem de ter esposa. Eu tenho mulher. Nossa, hein, a galera? Mulher. Vai daí, Porazinho. Ah, tenho várias piadinhas velhas aqui pra contar. Piada velha do Porém! Apoio! Clínica de Proctologia, Senhor dos Anéis! Cuide do seu precioso! O Márcio Castro de Portão mandou várias piadinhas aqui. A juíza pergunta à prostituta: quando você percebeu que tinha sido estuprada? Estrupada? Estrupada, juíza! Juíza estrupada. E a prostituta, secando as lágrimas, disse: ai, juíza, quando o cheque voltou. Não. Aí a mulher. Mais um. A mulher entra no restaurante e encontra o marido com outra. Pode me explicar o que é isso? Olha, só pode ser azar. Mais um. Dá uma força aí. Mais um. Muda o tema. A vizinha chega, né, pra sua. O vizinho, obviamente, diz: Fernanda, você está doente, Fernanda. Ah, eu te pergunto porque eu vi sair um médico da sua casa essa manhã. Olha, minha querida, ontem eu vi sair um militar da sua casa e nem por isso você está em guerra, não é verdade? Tá bom por agora. Boa, Porazinho. Tá bom. Deixa assim. Cara, Copa legal. Do Mundo, eu acho que é o assunto que interessa. Copa do Mundo! Sobre o som da Vuvuzela, que foi avaliado pela FIFA, ou avaliada a Vuvuzela pela FIFA durante o dia de ontem ou anteontem, a FIFA entendeu lá que poderia vir a suspender o uso da Vuvuzela nos estádios, né, mas a FIFA não vai suspender. É tradição do país, não vão poder cancelar o uso da Vuvuzela. Por que que o som da Vuvuzela irrita tanto, vocês sabem? Não sabem. Não. Um som chato, né, cara? Os cientistas explicam: a Vuvuzela é tocada a meio soprano, meio vibrando os lábios. Adoro isso. Os lábios vibram 235 vezes por segundo. Por isso que o Lelê tava com os beiços tudo assado. Exatamente. Aqui, né? Enviando ar pelo tubo e provocando uma forte ressonância. O som é alto devido ao formato cônico da corneta, da vuvuzela. Além disso, por causa do material que é feita, plástico, a vuvuzela se dilata. Meu Deus! Dilatando a vuvuzela. Um instrumento que se dilata tem frequências mais altas do que um cilíndrico, tipo a flauta. Sim. É como um saxofone com sua boca em forma de cone. Aí está o exemplo do Dirceu. Obrigado, Dirceu. Som, eu prefiro mil vezes o Dirceu, que a vovuzela. Pô, sem dúvida. Olha, nunca pensei que a gente fosse falar isso, né, mas cara? O brabo é imaginar 80 mil Dirceus. Ah, não, todos juntos tocando. O coral do Dirceu. A vuvuzela emite 116 decibéis a uma distância de 1 metro. Que isso? Cara, isso é muito alto. O limite tolerável estipulado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, tolerável pela audição humana, é de 80 decibéis. Caramba. E a exposição prolongada, a vuvuzela apresenta risco à audição. Tu imagina 30 mil pessoas tocando cada um a sua vuvuzela. Seria motivo pra FIFA pedir que parem com essa. Mas tu sabe que tem muita gente agora faturando na África do Sul com fone de ouvido, né? Com fone. Isso é, tampão de ouvido com várias fone. Várias crianças, muitas, eles focam na torcida com fone de ouvido. Estão ganhando grana com isso agora por causa da vuvuzela. Agora, não é argumento pra mim, a certeza é que a FIFA não proíbe para não transformar o evento que tá tão bonito, os africanos tão felizes, numa tristeza geral e numa revolta do africano. Censura, né? Porque vários são os motivos. A FIFA tá fazendo uma média com a África, claro que não sim. proíbe, mas deveria. Não, e até pensando no povo africano, porque eles vão se sentir podado e limitado. Vão dizer, só porque a gente é da África. E aí vão ir contra a própria Copa do Mundo, porque olha aqui, ó, não é uma tradição. Isso ontem à noite ainda, né? É verdade. Não é uma tradição. Faz 10, 15 anos que eles tocam aquele troço e começou de brincadeira como qualquer outro país. Como qualquer outro país que começa e vai. Então não é a tradição, não é a tradição do povo africano. Não, e o que é pior. A vuvuzela imita um som de caça lá dos africanos lá que vão matar a rinoceronte. Tudo bem. Esse é o som original da vuvuzela. Não, o que quis dizer é que não é uma tradição utilizar a vuvuzela no futebol. Mas é uma tradição do continente. O líder da tribo lá toca. Então é o mesmo que o jogo vai ser lá aonde que tem o berrante, Amazonas, lá sei o quê. Mato Grosso. Lá Cuiabá vai ter 80 mil pessoas com berrante lá, de plástico. Aliás, o que que os brasileiros vão fazer pra irritar o povo? Já podia começar agora a bolar alguma coisa bem irritante, né? Teve um ouvinte que mandou um e-mail muito bacana ontem pro Pijama e que a gente realmente não percebe que por mais irritante que seja a vuvuzela, o grande problema é que a gente tá perdendo a emoção do que acontece dentro de um estádio de futebol. Dos cantos da torcida, dos cantos, né? A bola aperta. Da bola perto do gol, né? E a torcida. Jogador que a gente sabe, na Copa sempre acontece do grande jogador quando vai entrar, que a torcida grita, ele pega na bola e tal. Isso é que tá estragando e tudo. E aí, quando o time tá atacando, aumenta o som da vuvuzela, né? Cara, irrita em casa. Tu tá vendo o jogo agora, tá vendo pela TV, irrita. Tu imagina lá. Quem sabe no próximo jogo aqui vocês tiram o barulho da TV e fazem um por fora pra dublar o barulho da TV. Como vocês gostariam que ele fosse sem a vuvuzela. Um ambiente de estádio. Tem alguns canais que fazem. Vamos fazer. Que deixa os locutores aqui no Brasil, não vão pra África. Sim, faz o tubo. E aí os caras cortam o som ambiental. E aquela história da FIFA, que não pode ser ditador, impor uma regra dessa, mais cheia de regras que a FIFA, é impossível. A FIFA, a FIA, são poucas. Mas isso aí tudo é política, né, Pê? Isso é tudo política. Fazer uma Copa do Mundo em dois países asiáticos, como foi na Coreia e no Japão, fazer uma Copa do Mundo na África, é tudo jogada política da FIFA. Claro, pensando claro. Na próxima eleição, o Blatter não é bobo, sem né? Dúvida, é que nem dúvida. O Ricardo Teixeira aqui com a CBF. Isso aí, né? Exatamente. É tudo uma grande máfia. Exatamente. Né? No sentido da organização, né? Político da coisa. Da organização política, isso aí. Que pé. Ô, 1:27, vamos fazer os classificados do Pretinho, já que a gente tá adiantadinho aqui no programa. Vamos, tem cabelo no espaguete. Estamos fazendo uma semaninha de reprise aí no Cabelo no Espaguete, porque muita gente não ouviu alguns dos melhores trotes aqui do Cabelo no Espaguete com o nosso querido Duda Garbi. Hoje, a nossa famosa a dançar aqui no cabelo é a Rodaiquinha. Eu não ouvi. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Mande pra gente a sua oferta aí, a gente não garante quando que vai veicular, mas garante que é de graça e tem alto índice de comercialização, né? Tem, e de resultado. De também, resultado, é isso anuncia. Que eu queria dizer, exatamente. Tem uma galera manda, ó, vendi o meu periquito porque eu não sei isso lá. Isso aí. Ou a periquita, é, né, também. Tinha uma estética, mas meus objetivos profissionais mudaram. Agora eu quero ser enfermeira. Então vou vender os móveis da estética, todos em ótimo estado, pois não tem um ano ainda que os comprei. Atenção para os itens. Quer abrir uma estética, Rodaiquinha? Cadeira hidráulica, R$450. Dorma, cadeira hidráulica é aquela ótimo, de lavar o cabelo? Lavatório. Ah, é o lavatório. Que deve ser o que vai atrás. Não, a cadeira hidráulica é a que sobe e desce. Isso. Vamos ficar por aí. Lavatório é o que vai atrás. Que vai atrás da cadeira que sobe e desce pra lavar o cabelo. Eu queria muito ter isso em casa e uma pessoa que ficasse parada do lado lavando. Ah, é o Féter. Lava cabelo como ninguém. É mesmo, eu acho que eu vou. Lavo bem. Vai ser aí então. Carrinho multiuso, R$90. Adoro carrinhos multiuso. Cirandinha com tampo. Com tampa eu não queria. R$90. Eu tava precisando uma sem tampa. Carrinho manicure baby. Adoro. É pra botar os esmaltes, todos degradê, coloridinho, do ladinho do. Eu acho que a Rodaica vai querer. Vai comprar. A Rodaica vai comprar. Eu vou botar na garagem lá em casa esse salãozinho. Esse carrinho manicure baby custa R$50. Vou querer. Ela tem fotos, entrar em contato com a michele.veigas@hotmail.com. A Michele Veigas? É. Conhece, pá? Claro que eu conheço. Manicure lá de não sei a cidade, enfim. Cortava o cabelo da Vesguinha. michele.veigas@hotmail.com. Te interessou por alguma coisa, Pi? Eu dou o carrinho esse porque eu vou amarrar uma cordinha e vou brincar. O Pi é sensacional, cara. Eventualmente, não raras vezes, estou eu tranquilo, daqui a pouco, toca uma mensagem de foto no meu telefone, é o Pi que me manda uma mensagem de um brinquedo antigo dele, uma foto de uma hoje coleção outro, dele. Vou te mandar outra hoje. Manda brinquedinho hoje. Manda. Quero ver. Então tá. Mais uma oferta aqui. Oi, pretinhos. Vendo a Pen Sapucaia do Sul. Com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem, com pátio fechado, murado e gradeado. Deus, meu é no térreo, bairro Pasqualini. Tá lá no Pasqualini. Valor R$60.000, aceita o carro a partir do ano 2005. Motivo da venda, mudança. Contatos no e-mail Marizinha. Marizinha. A Mari com I. Marizinha.marinha. Uhum. Marizinha.marinha@hotmail.com. Legal. Perfeito. Bacana. Tá bom? Bacana. Nem o dono entra. É nóis. Era isso então, show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, para todo mundo pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, pela preferência, pelo Pretinho Básico. 23 minutos para as duas. Tá na hora, doutor Alceu. Chamar o Potter ao vivo da África do Sul na Copa do Mundo 2010. Vambora! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, o Potter tá na capital da África, doutor Peter. É Pretória, sabia? Pretória, é verdade. Eu estudei isso. É verdade. É Pretória, é verdade, capital da África. É verdade. Fala aí, Potterzinho. Boa tarde, rapaziada. Tudo bem? Tudo tranquilo? Seguinte, estou em Pretória, no feriado nacional hoje. E hoje é feriado dia 16 de junho de 1976. Aconteceu um protesto de estudantes em Soweto, que promoveu contra a educação do país durante o apartheid, e essa data ficou marcada para os sul-africanos, e por isso é feriado aqui em uma das casas, na verdade em todo o país, mas em uma das capitais, né, que é Pretória, onde daqui a pouco se enfrenta um Uruguai, junto com a África do Sul. Torçamos todos por quem? Fica pra quem tem sorte hoje, fala aí. Uruguai! Então tá, vou comprar um jogo pra vocês aqui, devo entrar depois, obviamente, com o resultado, pra gente conversar do Tira Copa do Mundo, que já teve a sua primeira grande zebra, né? A Espanha é aquela mulher gostosa que se exibe, faz de tudo, mas chega na hora H, né, a coisa não é tão legal assim. Então torcemos agora pro Uruguai, e o problema é o respeito perdido, que a Espanha pode ficar em segundo grupo e a gente poder enfrentar a Espanha logo nas oitavas de final. A gente que eu falo é Brasil, né, apesar de a gente também gostar do Uruguai, certinho? Tá bem, pode ter. Aqui, depois a gente conversa mais, rapaziada. Ô, peraí, Potter, peraí, tá, só um pouquinho, o Maurício tem uma pergunta pra te fazer. Não. Vai lá. Cara, pode beber cerveja nos estádios aí, durante os jogos, na Copa? Absolutamente liberada a cerveja, aliás, até a imprensa pode comprar, a gente vê um monte de jornalista que tem uma tribuna, eles vão lá, compram duas cervejinhas, ali tem seus computadores, narrando o jogo, tomando uma cervejinha, tudo liberado. E o detalhe, a cerveja não é aquela sem álcool, né? É que a FIFA confia, além de ter um baita no patrocinador, né? Essa marca de cerveja é uma das parceiras da FIFA. Aliás, você sabe quanto é que custa uma cota de Copa do Mundo, uma cota de parceiro mesmo, aqueles partners, aqueles que aparecem ali no jogo, 500 milhões de dólares. É barato. É isso que paga uma empresa pra poder fazer o jogo. E cala a boca da alfa de graça, né? Mas a cerveja com álcool é liberada aqui, completamente liberada. Tá bom, Potter, obrigado. Obrigado, Potter. Valeu, querido. Valeu. Obrigado. Beijo aí. Tchau, tchau. Obrigado. Mas, desculpa. Potter, porque eu vi um cara com uma garrafa de cerveja vendo um jogo e tomando cerveja. Aí aqui tu não pode, né, cara? Mas aqui no Brasil, na Copa do Mundo, vai ser liberado também. Pois vocês podem escrever. Aí no Grêmio e Ponte Preta, é diferente. Não vai ter briga. Pro pessoal de Campinas que tá ouvindo. Não, é diferente. Uma Copa do Mundo com nações jogando entre si, com o propósito, inclusive, da paz, o apelo da esperança. 300 mil coisas em relação a clubes de futebol dentro do mesmo estádio, em especial no Brasil. Não, mas é que o que determina isso é o dinheiro. Claro, e um jogo de Copa do Mundo não precisa de cerveja pra ver. Agora, Grêmio e Ponte Preta, tu tem que mas tomar. Mas é que Não, peraí, Argélia e Eslovênia precisa de muita cerveja. Um jogo de Copa do Mundo é um evento, é mais do que um jogo de futebol, é um show. Em todo show tem bebida alcoólica. Claro! Não é uma disputa como é. Um jogo Grêmio e Ponte Preta não é absolutamente um show. Assim como não é Inter e Guarani, Grêmio Barueri. É um show de horrores. Havaí e Criciúma. Não é isso que tem que ser avaliado, eu acho. Se é um show, se não é, se é esporte, se é mundial, se é local. O importante é que a marca de cerveja despejou 500 milhões de dólares. E ela disse, eu quero ver a minha cerveja vendida no estádio. E rapidamente foi vendida, porque o certo seria, inclusive, vender quentão, né? É verdade. Quentão com frio que tem lá. Tá, eu queria só dar... fala, Cajé. Assunto Copa. É até assunto Copa também? Não é Copa ainda. Não é mais Copa, mas é esporte ainda. Mas vai na Copa, então. Teoria da Copa. Desde a primeira Copa do Mundo, disputada entre América do Sul e Europa, nunca esteve com dois títulos de diferença, tanto para um quanto para outro. Em 2010, está empatado em 9 títulos contra 9. Tá. Ou seja, segundo a teoria, se ganharmos essa Copa, ou se a Argentina ganhar, ou se o Uruguai, ou se o Chile... Se o sul-americano ganhar, ficaria 10-9 para a América. O que, sendo a teoria, nos daria um campeão europeu na Copa de 2014 no Brasil, pra não continuar essa diferença, pra nunca ficar a diferença de dois, né? Então, 1930, se o Brasil ganhar agora... Se não ganha em 2014, não pode ganhar nem Argentina, nem qualquer outra. Aí tem que ser uma seleção europeia. Então tem que escolher ganhar agora 2014. 1930, Uruguai, América 1, Europa 0. 1934, Itália, América 1, Europa 1. 38, Itália, América 1, Europa 2. 50, Uruguai, América 2, Europa 2. 54, Alemanha, América 2, Europa 3. 58, Brasil, América 3, Europa 3. 68, Brasil, América 4, Europa 3. 66, Inglaterra, América 4, Europa 4. 70, Brasil, América 5, Europa 4. 74, Alemanha, América 5, Europa 5. 78, Argentina, América 6, Europa 5. 82, Itália, América 6, Europa 6. Caramba. 86, Argentina, América 7, Europa 6. 90, Alemanha, 7-7. 94, Brasil, América 8, Europa 7. 98, França, 8-8. 2002, Brasil, América 9, Europa 8. E 2006, Itália, 9-9. E a Europa e a Itália, a América sempre teve na frente. Né? A Europa sempre correndo atrás. Sempre teve na frente. Então vai ganhar agora um sul-americano esse ano. E no Brasil ganharia um europeu, pela estatística. Legal. Demais, hein? Demais. Ô, cara, eu queria mandar um abraço aqui pra galera do Cerâmica Atlético Clube de Gravataí, do Rio Grande do Sul, do Brasil, pro presidente Décio Becker e também pro Ronaldo Scarati e pro Paluga, que estão fazendo Paluga. Um belo trabalho nas categorias de base, assumindo agora as categorias de base do Cerâmica, e a categoria de base talvez seja o mais importante no futebol, coisa que a Europa padece, né? Porque não tem categoria de base na Europa, né? Dois ou três times investem em categoria de base. Os caras estão levando os guris daqui com 16 anos, com 15 anos pra jogar lá, né? Exatamente. O Messi foi com 9. O Messi foi, não foi com 12, 12. Tem guri indo com 12, com 10 anos. Não, o Messi, inclusive, parece ter 12 até hoje, né? Não, mas ele foi com 9 pro Barcelona e aí começou a jogar lá e disse que o Messi é um espanhol hoje, né? Certo. Tem muito pouca identificação, é o que os tanto argentinos que os torcedores falam. Tem muito pouca identificação com a seleção argentina. Mas de qualquer forma, parabéns pelo trabalho aí nas categorias de base do Cerâmica Atlético Clube. E agora eu queria só apresentar pra vocês subiu aqui. Subiu e desceu, né? Isso aí. Pra primeira divisão e depois desceu. Isso aí. Queria apresentar pra vocês um cálculo rápido que eu fiz aqui em cima dos debates da semana passada sobre a contratação do Inter, contratação do Luiz Felipe Scolari, o Filipão, pelo Internacional. Contratou? Não. Alguns, o valor divulgado do suposto salário do Filipão pro Internacional. Vai ser pelo Palmeiras, sabe? Vai ser 500 e poucos mil pelo Palmeiras, seria 720 mil pelo Internacional. Daí eu comecei a fazer conta, 720 mil em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dá 4.320.000 reais de investimento em salário num treinador. Se eu pensasse com a cabeça do Fernando Carvalho, eu ia pegar essa grana de 4.320.000, chegaria nos 20 principais jogadores do elenco do Internacional e diria: queridos, Celso Roth é o que temos. É assim que nós vamos. Eu vou pegar esses 4.320.000 aqui, vou dividir entre os 20 jogadores que classificaram, que trouxerem o caneco da Libertadores pro Colorado. Vai dar 216 mil de presente pra cada um. Ou pode dimensionar isso aí a partir de quanto ganha, né? Se o cara ganha 60 mil, vai ganhar lá 3, 4, 5 vezes os 60 mil. Se o cara ganha 200 mil, vai ganhar lá 3, 4, 5 vezes os 200 mil, entendeu? Sim. Pode dimensionar e dar como incentivo pra este jogador, que vai ter que ser treinado pelo Celso Roth agora, essa graninha aí pros caras se esforçarem. O Celso Roth vai ganhar 200 e alguma coisa. E aí. Por mês. E aí no final da. Se trouxer a taça da Libertadores, vai ganhar 1 milhão de reais. Ou seja, o Celso Roth pode ganhar 100 mil por cada jogo, né? Porque ele pode não passar do São Paulo e aí eu acho que ele não fica no Inter, né? Não, acho que fica. Não, né, ele fica. Será que tem contrato? Tem o Brasileirão. Eu sou o único que não tá gritando fica aqui, porque pra mim Celso Roth e acho que deu pro coco. Mas de qualquer forma, fica a dica aí, Fernando Carvalho. 4.320.000 divide entre os jogadores aí, quero ver se os negros não vão jogar bola. Qualquer coisa nos chama pra uma festa, que também tem uso bom com esse dinheiro aí, né? É verdade. Hoje tem a quarta country no Segredo. Opa! O sertanejo que tá fazendo sucesso nas pistas do país inteiro tem agora o dia confirmado no Segredo com a quarta country. E hoje tem o Ed Navarro e Rafael e mais o Davi e o Elvis. Segredo, a casa que recebe a reunião dançante nesta sexta-feira. E recebe também o público mais qualificado de Porto Alegre. Então, quero dizer que essas baladas sertanejas é a última moda no Rio Grande do Sul. Assim, outras cidades também tem. Agora Porto Alegre vai ganhar no Segredo. Muito isso legal. É hoje. Demais. Muito bom. Manda daí, Mr. P. Em plena segunda-feira, Manuel vai a uma loja de calçados. Olha daqui, olha dali. Experimenta um, experimenta outro. Acaba se decidindo por um sapato de cromo alemão. Cromo? Sim. Cromado? É. Cromado. Alemão, é um troço violento. Espelhado? Nunca vi isso, mas tudo bem. Mas é espetacular, gente. Eu vou levar este daqui, diz o Manuel pro vendedor. Olha, o senhor fez uma bela escolha, só uma advertência. Esse sapato, pela qualidade, pela forma que ele é fabricado, eles costumam apertar um pouquinho, mas só nos primeiros 3 ou no máximo 4 dias. A Manuel olhou pra ele: olha, pois, mas não tem problema, eu só vou usá-los no domingo mesmo. Ai, meu Deus do céu. E aí, Cajizinho? Ofegante, o soldado chega perto de uma freira e implora Por favor, eu posso me esconder debaixo da sua saia? Eu não posso explicar agora, mas por favor me ajude! A freira concordou. Em seguida, chegam dois oficiais do exército e perguntam: irmã, desculpe incomodar, mas a senhora não viu por acaso um soldado passando por aqui, um desertor? A freira pensou um pouco, respondeu que tinha visto, mas que ele tinha ido em outra direção. Depois que foram embora, o soldado rastejou para fora da saia e tentou explicar: olha, eu realmente não sei como lhe agradecer. A senhora salvou minha vida, pois eu não quero ir pra guerra e aqueles homens queriam me levar. Não. Eu não quero morrer, minha não. A freira responde que compreendia totalmente a situação e que ele não precisava se desculpar. Novamente, muito obrigado, madre. E não pense que eu estou falando com respeito, faltando com respeito. Desculpa, eu estou nervoso, mas não pude deixar de reparar enquanto estava escondido. Como a senhora tem dois pés lindos. Nisso, a freira interrompe o cara. Olha, se tu olhasse um pouco mais pra cima, teria visto um lindo par de ovos também. Eu também não quero ir pra guerra. Agora cala a boca. Quem mandou foi o Rony Alves de Farroupilha. E aí, Rodequinha? 10 horas da manhã, toca o telefone. Aí uma senhora atende e do outro lado da linha ela ouve: mamãe, que foi, minha filha? Mãe, aconteceu algo terrível, minha casa tá uma bagunça, eu tenho que buscar as crianças na escola, fazer o almoço, preciso levar o Pedrinho na natação também, tô com 38 graus de febre, mãe. Nossa, e o Otávio ainda acabou de me ligar que vai trazer 3 amigos pro jantar. Otávio, mãe, tu tem que me ajudar, por favor. Fica calma, filha, eu já vou pra ir. No caminho eu pego as crianças na escola, faço o almoço, depois eu levo o Pedrinho na natação. Dou uma ajeitadinha na casa e em seguida preparo uma lasanha deliciosa pro jantar. Enquanto isso, filhinha, você toma um comprimido e vai pra cama descansar. Ai, mãe, você é a melhor mãe do mundo, te amo. Obrigada, minha linda, eu também te amo. Daqui a pouquinho eu tô chegando aí. Tá certo, mãe, não esquece de mandar um beijo pro pai, tá? Pai? Mas filha, teu pai morreu quando tu tinha só 9 aninhos, uma garotinha. Pera um pouco, aí não é o 77770000? Não, aqui é o 77770001. Então a senhora não vem. O que eu mais gostei ali foi sempre uma Otávio. Mãe salvando. Otávio é o namorado, noivo, marido mais fiel da face da terra. Tu acha, Bi? Mas jamais o Otávio vai ser. É jamais, mesmo? Não tem como. Olha a dica aí, case com o Otávio. Case com o Otávio. Um Otávio não olha, trai. Olha, deve ser trai. Muito Otávio caro ter um Otávio olha, por aí. E que comprometimento o Otávio tem com a vida. Ele acorda, entendeu? Sim. Ele dá bom dia. Otávio para homem. Exemplo de homem. Eu concordo contigo. Eu acho que, na verdade, nomes assim, masculinos que começam com O, tipo Otávio, Osvaldo, Odair, esses caras não traem. Odair já é meio safado. Alexandre. Cara, o Otávio senta retinho no sofá pra ver a TV, cara. Sim, senta com a coluna reta e ele fala pros filhos: ajeita a coluna, meu filho. Ajeita a coluna, é uma postura, meu filho. É uma postura. Não, e essas pessoas é que nem o Neto fala, são pessoas que não nascem crianças, que nascem com 30 anos. Sim, já nasceu com 35. Ele nasceu maduro. Um bebê chamado, como é o nome dele? Otávio. Tá vindo, né? Tinha que mandar um beijo e um abraço pra um ouvintinho de 6 anos, Otávio? O Henrique. O Henrique é parecido. O Henrique é nosso ouvinte, estuda no Rosário, mas agora já deve ter já entrado. Passou, será? O filho do Juju. É, Otávio, Henrique, tudo começa com H, né? Filho do Juju. Filho do Juju do Tirol. Já almoçamos ontem. Juju. Tava muito bom. Uma notícia aqui. Tem uma notícia! Tem uma notícia, Marcelino! É verdade, eu tenho uma notícia, já que o Marcelo não veio, eu tenho uma notícia. Mulher cai no rio na autoescola! Ah, não! É, amigo! Uma mulher que fazia as aulas pra exame de motorista lá em Piracicaba, lá em São Paulo, lá perto. É verdade, Marcelino. Ela perdeu o controle do carro. Tá brincando, Marcelino? É verdade. E o que aconteceu, Marcelino? Ela atropelou a instrutora. Tá brincando, Marcelino? Não me diz, Marcelino. Ela atropelou, Peter. Mas passou por cima de volta. É verdade, atropelou. Atropelou a instrutora. Chutou? Atropelou a instrutora e caiu no rio Piracicaba. Sabia nadar, Marcelino? Ficou toda molhadinha, toda afogada. Sabia nadar, Marcelino? Não sabia nadar. Morreu, Marcelinho. Não, não morreu. Tem imagens, Marcelinho. No casinho tem as imagens. Cala a boca, Marcelinho. Mostra as imagens, Marcelinho. Vamos dar notícia, Pikachu. Vamos lá, Pikachu. Vamos lá. Bora, então. Quer trilha, Marcelinho? Pode ser. Bota a trilha pra mim, já que Marcelo não veio. Eu vou falar jornalismo verdade. Hoje é comigo, Marcelinho, pão e vinho. Eu vou te ajudar. É comigo mesmo. Hoje é comigo mesmo. Hoje comigo. Cala a boca, Cid! A vingança de Marcelino. É verdade, eu sou vingativo. Marcelino, eu sou vingativo. Vou chamar o tribunal na TV, o programa do Marcelo, que não tá bom. Não, não tá bom, não tá bom, tá tomando um pau da RBS TV. Não emplacou, Marcelo. Não emplacou. O Marcelo não tá aí pra se defender, mas não emplacou, Marcelo. Não emplacou, Marcelo. Cala a boca, Cid. Cala a boca, Cid. A condutora estava na 17ª aula e fazia aulas de baliza. De baliza, aula. Quando perdeu o controle, acelerou o veículo atropelando a instrutora. Acelerou. Que fraturou a bacia. E atropelou, fraturando a bacia. Fraturou a bacia, Cid. Fraturou a bacia, Marcelino. Cala a boca, Cid. Cala a boca, Cid. A aluna foi retirada da água sem ferimentos. Ela foi retirada. É fantástico. Ela foi retirada, é isso mesmo, Cid. Foi retirada. Ela foi retirada da foi água. Retirada da água. Cala a boca, Cid. Boa noite. Eu vou fazer algumas aulas extras, diz a garota. Eu vou fazer umas horas extras. Para reconquistar a confiança de todos. Para reconquistar a confiança. É verdade, disse a aluna. É verdade. Tá mudando de canal. Manda aí, Cid, um grande abraço. Um abraço. Manda um abraço aí pra fã que não perde o pretinho. Neste funk. Domingo, no fantástico. Vicele Giovanni, cala a boca, Cid. Parem vocês dois. Manda um abraço, Cid. O cara não usou no plasta, para de ficar jogando de trilha aí. É pro Vicele Giovanni. Vicele Giovanni de Santa Maria. Eu não quero interromper vocês, mas tá na hora do cabelo no espaguete. Desculpa, tá na hora. Amanhã o Marcelo está de volta. Tomara que esteja de volta amanhã, Marcelo. Pelo amor. Sozinho é pior do que com o Marcelo. É verdade, velho. Boa noite. Boa noite, Cid. Obrigado pela presença aqui no Pretinho. Finalmente veio no Pretinho 1 da tarde, né, Cid? Ah, eu fico aqui esperando surgir a oportunidade. Pelo amor de Deus. Eu estou sempre aí. Senta com o Mera ali, então. Dá licença, Mera, pra ele. Muito bem, 5 para as 2. Muito obrigado pela sua... Que trilha, cara. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Vem aí o Barracão. Mas pra acabar o Pretinho, tem o trote, a dança da famosa Mina do Patrola aqui do Rio Grande do Sul. Não gosto que chame ela de Mina. A Guria do Patrola aqui do Rio Grande do Sul. A Rodaiquinha no cabelo, no espaguete com o Duda Garbi. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é Rodaica, do Patrola e do Pretinho Básico. Alô? Rodaica, tudo bom? Aqui é Marquinhos, sou produtor de eventos numa multinacional, tudo bem? E aí, tô querendo contratar você pra ser mestre de cerimônias de um evento com meus funcionários. Eu gostaria que você, de repente, indicasse alguém pra fazer junto com você. Pois a última vez que eu vi você estava com um rapaz que acho que é Garota Verão, o nome do evento. Não, eu posso te indicar algumas pessoas, mas eu não posso fazer esse tipo de trabalho sem consultar antes a empresa que eu trabalho. O mais importante era com quem você poderia fazer esse evento, que é o que mais me preocupa neste momento. Tem que ser um casal, é isso? Um homem e uma mulher? Exatamente. Tá, e tu aqui o Garota Verão e quer fazer com a pessoa que eu tava apresentando comigo, é isso? Na verdade, eu não queria porque eu não gostei do perfil do rapaz. Até tem algumas referências aí um pouco ruins, pouco arrogante, pouco profissional. Acho que não seria a pessoa ideal. Por que que tu achou isso? Pois é, chegou a assistir o vídeo? Assisti o vídeo, fui atrás de informações e achei que também que eu recebi informações que ele é um pouco pouco profissional, vamos dizer assim. É até um pouco antiético eu ficar falando assim. Eu não sei o que ele é seu, se... É meu marido. Ah, ele é seu marido? É, o marido além de colega na empresa que eu trabalho, eventualmente a gente apresenta alguns eventos juntos. Porque as informações que eu recebi sobre esse rapaz, eu não sei se isso se interessa a você. De repente, dá um pouco em cima de algumas garotas, sabe? Sei. Perfil de chefe, né? Ah, dá em cima das garotas é coisa de chefe? Ah, sabe como é, né? Então, por você, tudo bem? Não, por mim, tudo tranquilo. Enquanto só estiver dando em cima, tá bom, né? Pior é quando passa disso. Pô, então de repente até vou ligar pra ele e vou avisar, ó, tá liberado, hein? Você pode pegar quem você quiser. E espero que ele seja simpático, porque feio é feio pra caramba, né? Não, é que a minha opinião aí não vale muito. Eu acho ele bonito, né? Uhum. Meu marido sabe como é, né? Foi alguém que te passou meu telefone aqui da empresa? Exatamente. Mas, ó, eu vou anotar o seu e-mail, então, que aí eu passo tudo tá. Por e-mail. O que você acha? Eu acho melhor, porque eu tenho que, na verdade, pedir autorização pra esse tipo de coisa, entendeu? Eu não posso fazer, assim, sem informar a empresa que eu trabalho. É, se tiver que usar biquíni, não tem problema? Ah, não, né? Não, biquíni não. É porque, pô, achei você muito bonita, acho que, pô, de biquíni obrigada, ia ficar show de bola, meu né? Meu rosto na TV e tal, que é o que interessa ali como apresentadora do evento que eu tava fazendo, né? E se tiver que mudar a cor do seu cabelo, teria também problemas? Também não posso, eu não posso mexer em nada do visual. Então, perfeito, então, porque é porque o dinheiro é, pô, é grana alta pra... Sabe como é que é, né? Não tem problema não, eu vou mandar e-mail pra você então. Isso, me manda e aí eu te retorno, tá bom? Tá certo, obrigadão pela sua atenção, tá viu? Tchau, tchau. A mais nova pegada da Atlântida chama-se... Cabelo no Espaguete. A dança dos famosos no Pretinho Básico. Alô? Alô, é Maurício Saraiva? Alô, Túlio? Oi. Que é o Geiso? Alô? Alô, Vianney? Oi. Tudo bem? Oi. Aqui é Aldo de Teotônia. Alô, é Cacau Menezes? O que está falando? Alô? Alô, é Paulo Brito? Todos os dias. Feito. Só aqui.